Solto longe, como antigamente, no meio do mundo, eu no meio da zorra, no rio de eu, como um pensamento, eu ganhei o paraíso. Eu ganhei o silêncio, doce olhar, louco e manso assim. Eu, como um pensamento, eu ganhei o paraíso. Eu ganhei o silêncio, doce olhar, louco e manso assim.